apagou as fotos da sua ex. Mais de uma semana que não posta nada. Caio na sofrência de vez. Logo me identifiquei. Mandou mensagens, me arrisquei nas suas respostas, me deslizei. Falou com muito jeitinho, assim você mata papai. Usou até apelidinhos, e agora tô querendo mais. E já que cê me chamou de bebê, eu tô aqui na sua porta. Me adora. Quero um carinho e na sua cama sei que tem de sobra. Me adora. E já que cê me chamou de bebê, eu tô aqui na sua porta. Me adora. De sobra, me adoro. Léo Céu e meu parceiro Marco Gino, super dos esportes. Tá pivetinho. Meu teclado está estourado. Diogo Santana, tamo junto. Portal Tua Rocha. Apagou as fotos do seu ex. Mais de uma semana que não posta nada. Caiu na sofrência de vez. Logo me identifiquei. Mando mensagens, me arrisquei nas suas respostas, me deslizei. Falou com muito jeitinho, assim você mata o papai. Usou até apelidinhos, agora tô querendo mais. E já que cê me chamou de bebê, eu tô aqui na sua porta, me adora. Quero carinho e na sua cama sei que tem de sol.